τον κορυφό, λίγο όλο έτσι θα έπρεπε από όλο και δεν ζητάνε τα παλάκια να πίσω, τέσσερι μέρα που όπα τι ρίτα, αν θέλω τρεις φορές τι πάτε μη, να πω τον κορυφό λιστά ο μαντρό, περάνε όλο το ιδιάρ δεν πρόβλημα. controle remoto do drone, livre de acionar, reporte todos para o site. dois motores alinhando, parte alinhada e próxima na cabeceira, tudo certo. Passarei do controle instalador. Saída 3232, contato no radar, liga 3 no hotel, estou para o nível de voo 980 no direto elétrico. Passarinho 3232, e Barreira, está na escuta do controle instalador. Isso para mim é de Rosário Cicidário, Fernando é o 012. 2222, e está para 2010, na Valadana 2, autoridade estimada que vive na Celeste Oficial, é posto estabilizado no localizador. Aparelho 2222, 0.2, 0.3. Vocês operaram para final de viagem da Cristiana Teste, esquerda para 080, limite de 390 do voo de Salvador. Para final de da piscina 7, que vai direita para o A100, aproximando dentro das regras de voo. Eu vou passar para você agora. Descendo para 1500, aguardar a transferência, o 2222. Falando que vai bloquear a pista e ingressar no atalho do eventual no 7, tá? Agora tá visual. Sim. Passarinho 2222, no 1895. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, passarinho 2222. Passarinho 2222, bom dia. Atenção, senhor, agora da presença é bloquear a pista e ingressar numa perna do vento para cabo 017. Autorizado, pode para girar para ingressar na perna do vento 17. Vai, foi para ingressar na do vento 7222. Ingressando a do vento da 17, passarela 2222. 22, passarela 2222. Gente, postinho aqui na 510, 11, reporte para girar a base. E o 11, reporte para girar a base da 17, 2222. Girar a base da 7222. Passarela 2222, autorizado base, reporte final, 7. Vai para a final da 2222, tráfego já ajustado, autorizado pouso na pista no 7, 170 graus, 09. Autorizado pouso no 7222. podia confirmar o vento para o 2222? Vento 0700-09. Obrigado, chefe. O sol astral 05, livre à esquerda, Taxi Lima, segue até o pátio principal, arremoto 1-2. Siga, passa aí dentro dos dois.